E isso ninguém mais é. Há tantas coisas em você que não consigo esquecer. O seu jeitinho de dançar, a forma de cantar. É só você. Você faz coisas tão legais, é fera em estudos sociais. Se a mamãe quer te beijar, você vai se amarrar. É só você. Que bom que você é você. Ninguém jamais vai poder ser desse jeito legal que tem você. Ei, ei! Há tanta coisa bem legal que faz você especial. O seu jeitinho de sorrir não dá pra resistir. É só você. Que bom que você é você. Ninguém jamais vai poder ser tão fenomenal. Ei, e eu sou eu! Oba! Não deixo de te admirar. Alguém igual a nem pensar. Seu jeito de me entender. É só você, sei que é você. Viva você! Você! É só você! Isso mesmo, você é você. E eu gosto muito de você.